Super Pop Life. No Super Pop Life. A festa vai começar agora. Super Pop Live. Agora vai estremecer o bloco mais querido do Pará. Bloco do Agro. Bloco do Agro. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo que tá feliz. Põe pra filmar. Põe pra filmar. Põe pra filmar, Marituba. Super Pop. Quem sabe vai cantar. Eu quero ouvir bem alto. Bloco do Alho, Bloco do Alho. Esse bloco é do... Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz aí. Joga a mãozinha pra cima quem é do Paysandu nessa parada aí. Ó, oh, torcida do Paysandu, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Joga pro outro, joga pro lado. Torcida do Remo. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Eu quero ouvir de novo. Bloco do Alho, Bloco do Alho. Esse bloco é do... Preparem-se para endoidar. Para endoidar. Sai do chão! Endoida! Quem é que tá feliz? Bate na palma da mão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Quem é que vai ficar doidão aí no meio? Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bora que tá na hora! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje vem comigo! Não quero voltar pra minha casa não. Vem, vem, vem. Pra minha casa não, pra minha casa não. E no bloco hoje eu do vou virar Alho. O Fábio Assunção. Joga pra cima todo mundo! Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Já já Alice e Juninho do Mix e Nandinho Jutinho. E doida é o blog que é que sensação no Pará. Super Pop, vem comigo. Mãozinha pra cima aí. Quem é do Flamengo, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Corinthians aí? Quem é que tá passando o carnaval solteiro, dá um grito. Quem tá solteiro, joga as duas mãozinhas pra cima. As duas. Tá na hora. A rede do Tomix vai começar. A rede do Tomix vai explodir. A rede do Tomix vai começar. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Que é? Um estouro. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Um estouro. Explode o bagulho. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Tá ali na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. pra chegar em casa, dá um grito aí no meu bloco. Quem é que tem vizinha fofoqueira, dá um grito no meu bloco. Quem tem amigo fiado, dá um grito no meu bloco. Vem de embora. Pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar. Chegar só na quarta-feira de cinzas aí, dá um grito! Toma! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Quem é que vai amanhecer no rock doido aí? Bota a mão pra cima. Só quem vai amanhecer no rock doido. Joga pra cima. Dá-lhe o soguinho. Dá-lhe o soguinho. Dá-lhe o soguinho. Dá-lhe o soguinho. Dá-lhe lá no céu. Dá-lhe lá no céu. Dá-lhe Marituba. Vai tu. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix, que tava tocando e aí é rock do. Ela tá solta de tanto que... Obrigado, Ivanildo, Chibinha, Paulinho, toda a galera da Pedreirinha de Marituba. Deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Bora, xerife, organiza só um pra me ajudar aqui, xerife. Agora é tudo meu, seu corpo. Vai no chão, toma. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar a rave do Tom. Na rave do Tomix, tu já sabe qual é. No campo de Marituba é o verdadeiro puteiro. Pode vir. Vamos lá pra rave. Família terrorista de São Miguel também tá na área. Vai fininho, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com DJ Tom Mix. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, joga a luz. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Marizumba! Senta, senta, senta, sai molhar. Senta, senta, sai molhar. Senta, senta, sai molhar. Nesse vai ver, nesse vai e vem. Deve dar a culpa sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade. E aí, meu bonde doideira, parabéns, 3 anos! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma. Muito obrigado, família, os quebrando. O nome Gabriel, todo mundo tá aí, não, meu pai. Vai, vai, nesse vai e vem. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu não vi nada, porra nenhuma. Quem é corintiano, dá um grito aí. Quem é do Flamengo, grita. Quem é do Paysandu, grita. Quem é do Paysandu, grita nessa porra aí. Quem é do Remo, grita. Quem é do Remo, grita. Ó, ó, ó. Hoje. Pera aí. Pode doidar tudo. Tá liberado o rock doido. Tá liberado o rock doido. Tá liberado o rock doido. Tá liberado. Quem é? É a rave do Tom Mix que tá dando o que falar. A rave do Tom Mix que tá dando o que falar. Vai no T, vai no pô, vai no T, vai no pô, vai no T, vai no pô, vai no T, vai no pô. Boca Juba, chega aqui, urgente, Boca Juba! Treme, treme, treme, treme. Alô, família Jackson! Treme, treme, treme, treme. Nilcinho dos Arrepiados de Marituba! Treme, treme. Kate Maia também do ladinho! Treme, treme, treme, treme. Tá na casa dos Arrepiados! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, pé, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Falou César, falou Nilson, falou Twitter, falou Thiaguinho. O palinho da gaiola, a intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fortaleza! Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então trava! Pra cá. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Vai, vai travando, vai travando, vai travando, vai travando, vai travando, vai! O Tom Mix tá tocando, todo mundo tá embragado. O Tom Mix tá tocando. E aí, meu bonde doideira, são três anos. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Juninho, bora, Joyce. Caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Cabelo. Caqueado, caqueado. Dali de Wallen. DJ Sander. Minha amiga Yasmin. Larissa. Obrigado todo mundo. Alô, Leandrinho. Bora, Débora. DJ Sander. A referência. O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que... Onde? Na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Na rave do Rick. Dá-lhe! Isso para tirar tudo que tiver. Também tá aqui na área comigo. Valeu, maninho. Estúdio PI Produções. Ó, bora falar de amor, Marituba. Vem, vem. Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte. Durou muito mais que um dia. Mesmo assim, queria imaginar. Vem comigo, vem! E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Quem vai me julgar? Epa! E agora vai tocar DJ Danilo no nosso áudio som, no apoio. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo da família. Paulo Sexto de Marituba. Natália Play. Alô, meu amigo Hugo GDA. Versos de Maracanã. Falando de Maracanã. O meu amigo e parceiro. Para, alô, Andrei. Andrei Rex. Queria imaginar. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa. Chorar não, né? Mas não vou chorar. Chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Eu! Você é meu. Eu! Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Força, galera da Hot! Vanessina, considerado. Um abraço pra todo mundo, alô, Beth. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? DJ Igor, família CQC, do amigo Gabriel. Paulo do Siena. O assessor do prefeito é Evandro Trabalho. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho e Isabelém. Fez amor. Renato Maia! Ficou. Equipe do solteiro! E não entendi, te amo e não quis aceitar. Eu também! Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Queimar tudo. Obrigado, Marcinho Flex, Guaranzinho, Paredão Super Hot Vai, né? Júlio do Isque, Carol Mesquita. Valeu! Tá na hora dos parabéns! Olha, eu tenho uma consideração muito grande com eles. São os meus amigos. Amigos que Deus me deu. E eles falaram assim, pô, a gente vai comemorar os 3 anos ao lado do Pop. Larissa, Laís, Yasmin, Ana Borges, Wanderson, Renatinho, Leandro Solano, Juraci Mil Grau, Rodolfo de Marituba, Joarley, Bruninho, Joyce, Juninho, Juninho GDS, para meu bonde! Ei, DJ, pode ser. Bate na palma! Bate! Pode soltar a batida, o bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto. Pega fogo, Marituba! Chegou. Olha a festa do Bunja! Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. São 3 anos de humildade e respeito! Falei que um dia eu ia vencer. Não tem problema. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Pode ser. Esse siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do croco. Agora é também. É o gigante, croco. O animal toca tudo do Pará. É o dourado, tá na voz, então se prepare. De opressão, DJ Gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do croco no comando. Cadê meu copo? Bora, meu bonde! Ei, DJ! Vocês! Vocês! Vocês! Tá pronto pra dar? Vai! Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza! Ela quer o quê, Ju? Mas ela quer o 5-5, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai lixer um assalto pico, vai lixer um... Rodrigo da Revolução! E a primeira dama? Alô, Ian, cantor de rap! Alô, Ian! É o 5-7 de xoxão da nossa tropa. É o 5-7 de xoxão da nossa tropa. É o 5-7 de xoxão da nossa tropa. É o 57 de xoxão da nossa tropa. É o 57 de xoxão da nossa tropa. Peraí. Quem é que tá feliz aí? Bota a mãozinha pra cima. Quem tá tomando cachaça aí no meio? Joga tudo pra cima. Bora. Tocando o que você gosta. Tome. Mix. Quer que tem uma amiga bandida aí, grita? Quem tem uma amiga bandida que não quer compromisso com ninguém, grita aí. Ela tá aí? Tá. Tá no meio? Agora todo mundo bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! É diferente, é? MC Kelvin Cris, quem é que tu quer agora? Eu quero só o torcedor do Remo cantando. Ah. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Peraí, quem é que tu quer agora? Fala. Torcedor do Paysandu presente tem aí? Tem sim. Então canta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Minha grande amiga. Toma, toma, Débora. Minha grande cantora, amiga Débora. Obrigado pelo carinho, viu? Oh, maravilha, CD maravilhoso aqui. Ó, Tom, conta mais uma pra galera aí, vai, meu irmão. Cheiro de lançado bom. Cheiro de maconha boa. Ei. Varabim. O assínio da saúde de Murini. Alô, Greg. Alô, Exxon. Amigo faturando, tu tá na gaiola. Vocês! Sentando aqui no meu bloco do lado. Tu tá na gaiola. Tu tá na gaiola. Sentando. Alô, DJ Jaro G. Diego dos Vagabundos de Luz. Tá aí também. Então pega a visão. Escuta o que eu te falo. Dá um grito pra mim ver quem já transou dentro do carro. E já transou dentro do carro aí, levanta as mãos, vai, vai, vai. Te pra transar comigo, te olho com cara de... Porta dela. Bandido, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que... Vocês! Dentro do carro. Não sei nem o que é isso, te juro. Dentro do carro. Quem tá feliz no alho, vem comigo! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Vai! Dentro do carro. Equipe Super Pop Live, tamo junto. Quero pique ver. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e vem, vamos fluir. Quem gosta de putaria, dá um grito aí. Ó, ó, ó. Quem gosta de putaria, joga a mãozinha pro céu. Quem gosta de putaria, joga a mãozinha pro céu. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Ó, o Tom Mix vai tocar essa aqui, ó. Denis e Kevinho, esquece. Eu, hein, cada coisa, hein. Cada coisa, hein, Neves? Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Obrigado, Rafael Pressão e a primeira dama Vivizinha. Toda a galera do Tira Barato. Tá pronto. Duquezinha, Henrique, Mike, Alolora. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro pares. O meu amigo DJ Tuíra também tá. Sabe aquela cena? Fala comigo, Tutu. Fala, fala, fala. Agora é tudo meu, seu coração não faz bum-bum. Agora ela só bate bum-bum. Seu coração não faz bum-bum. Mexe bum-bum, mulher, vai! Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Vai mexendo! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, Suzane e a Suane também tá aí comigo. E aí, Lelé, o que é que elas querem? Bailão de rua. E aí, bandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pra... O meu maninho que tá na área aí. Vamos ver, peraí. DJ Juninho! E aí, mano? Dá um grau nesse microfone aí, se tiver beleza. Tudo ok, a gente tá cumprimentando toda a galera. No meio do povão aqui, que festa bonita. Mais uma vez, recorde de público. O Bloco do Alho 2019. Como é que é? Bloco do Alho, Bloco do Alho. Esse bloco é do... É nós! E claro, a gente anda entrando aqui, o camarote, já pra falar com toda a diretoria, com toda a galera, com todos os amigos que fazem parte desse bloco maravilhoso. Meu amigo Marcão por aqui. Marcão, parabéns, primeiro lugar, pelo sucesso de volta ao Campo de Marituba. Eu acho que o carnaval de Marituba não pode morrer de jeito nenhum. Pode filmar, pode filmar. E vocês são responsáveis por esse carnaval não acabar em Marituba, meu amigo Marcão. Obrigado, Juninho. Obrigado à família Pop. Há 12 anos conosco aqui fazendo essa festa linda. Carnaval de Marituba não vai acabar. O Aio tá aqui, porra. Nós estamos aqui pra representar o povo de Marituba. Cadê o Manozinho? Cadê o Manozinho? Procura o Manozinho. Manozinho, quero falar com o Manozinho. Olha quem tá aqui, tu! Olha quem tá aqui. Piscininha, piscininha. Piscininha. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Meu amigo Darlan também tá aqui com a gente. O cara forte do alho. Esse cara veste a camisa, meu irmão. Cara que briga, luta para que o carnaval em Marituba não pare nunca. O bloco do alho é o símbolo do carnaval de Marituba. Ô Darlan, parabéns, meu mano. Eu fico feliz, fico extasiado de estar aqui com vocês nesse bloco que é o caralho, meu irmão. É verdade, Juninho. Muito obrigado mais um ano pela empresa Pop fazer essa festa linda, extraordinária. Daqui a pouco o vereador Manelzinho sobe lá e vai entregar a camisa da diretoria do Elias, o nosso patriarca. Vamos levar a camisa do meu pai lá, é? E eu sou responsável por levar essa camisa, porque todos os dias ele veste a camisa do Bloco do Alho de três anos atrás, o meu pai Elias Carvalho. Se puder, bota a imagem dele no telão aí, a imagem do meu pai Elias Carvalho no telão aí, porque ele, muitos anos, foi a pessoa que disse: não, eu vou comprar essa briga pelo Bloco do Alho, e desde aí mudou toda a história. Alô, Darlan, quem sabe da história, não perde a memória. Meu amigo Kleber também tá aqui, o Negão do Bob, dia 30 de março, aniversário dele, lá no Recreio Manideua, com Super Bob e Rottweiler. Dali tu! Meu parceiro Bonifácio, presidente da Câmara, vereador Bonifácio. Obrigado, vereador. Carnaval de Marituba, Bloco do Alho. É do cacete. Eita, coisa boa! Dale, garoto! Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. É, já perdeu o cabaço, já. Olha o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você que... Kleber Muka, também tá aí na área. Obrigado, Kleber Muka. Obrigado, Maninho. Alô, Romarinho, pressão. Márcio Branco também tá aí com a gente, meu amigo José. E a família também, a família terrorista de São Miguel do Guamá. A gente vai estar amanhã em São Miguel do Guamá, Super Pop. Falou, Nanjinho, pressão, chega aqui, Nanjinho. Valeu, Pitch. Muito obrigado, meu vereador. Dedeco, promoção. Viciado em quê, hein, pai? Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero. William Sara, Carlinho Messias, também daí comigo. Tá. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. O Tomix se comentou a tcheca. Muito pesado no game. Tá ligado? Piranha das fronteiras, tá na área comigo. Vamos no parquinho. Obrigado, Leandrinho de Marituba. Também tem Esquadrão do Águia. Obrigado, Débora. Rune, Loiraça tá aqui comigo. Obrigado, bebê. Que vai ter paredão, putaria a noite toda. Fala o meu amigo André Souza. Lá na gaiola, minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. E se for dar o amor, não é disso que elas gostam. Que se chega aí, Anjinho. Toda não é disso que... O amigo Anjinho das sobrancelhas. Beijo pra você, minha amiga. Fala, fala. Arrasa, desgraçado. Apaga, Dourado! Já tá aqui comigo, Bora Dourado! Prepara tudo! Toda a produção aqui, DJ Melly! Totalmente light! Ela gosta de poder no escuro! Hoje eu vou parar na gaiola! Não tô te ouvindo! Então, Mixi! Oi! Sabe quem a gente agradece, maninho? Quem, quem? O nosso vereador Melo! Nosso parceiro Melo! O padrinho oficial do Bloco do Alho! Eu queria que você falasse daí também! Pra falar a verdade, eu sou dessa terra aqui de Marituba. E eu, particularmente, tenho uma amizade, tenho um carinho muito grande com esse cara. Alô, meu vereador Melo! E claro, sem dúvida nenhuma, eu que tenho o conhecimento, pessoa que abraça as aparelhagens, abraça o povão, não tem frescura com ele. Alô, vereador Melo, obrigado, beijo do Juninho no seu coração e obrigado por o povo estar aqui em Marituba, no Bloco do Alho! Olha, olha, já já tem Dourado, já já tem a Melri, aí depois tem o meu maninho, Elison, o meu maninho, Juninho, o meu maninho e Nandinho. Sai fugindo tudo, bora lá. Já já tem um parceiro, Tom Mix. Não, não, não, tô aqui, pô, tá doido, hein? Ó. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Quem já foi iludido na vida, quem já levou chifre, olha... Vai ser assim. Aproveita e manda o áudio no WhatsApp pro teu ex ou pra tua ex aí. O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão. Vamos pensando, do pop tá aí com a gente. Bora, Zeca. Por falar que amor, por jurar que é paixão. Obrigado, meu grande amigo fogueteiro, tchê! Aí da Hot, DJ Thiago, alô, Panda, Jaína, são em todas as Jaínas aqui do lado! DJ Emerson Lopes, Kiko e a Brenda, no churrasco, alô, Brenda Souza, valeu! Vou baixar o som pra vocês! Isso, Marcão! Agradecer a nossa Polícia Militar, dando apoio total, incondicional, uma festa com uma segurança maravilhosa. Obrigado, nossa honrosa, briosa e respeitada Polícia Militar do Estado do Pará. Tem mais uma aqui, ó. Olha aí. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. Júnior, França, Nilcínio, Kate, Trick dos Arrepiados, Emily. Obrigado a toda a galera da WG Modas. Sem saber, despejo meu amor. Quem sabe vai cantar aí? E já levou o chifre, canta, vai. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu. Você. Família Jackson de Marituba, tamo junto também. Você pode fazer. Pra cantar, pra quem cantar. Fora, quem sabe, vai. Quem jogou fora, vai. Você jogou. Que bonito. Olha a galera. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Você jogou. Alô, Dene do Esquema, irmão do Gradiente, nosso técnico. Olha a galera aí do... Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te pressionar. Cheguei mais... Obrigado, meu amigo Juninho. Juninho do Whisky. Ele e também a Carol. Alô, Carol. Obrigado mesmo, viu? Estava linda e a boca calou. Falou, Leandro, da galera da Sete. Canta. Vai na fé e aposta dela que ela é uma boa menina. Deixa com o pai. Vamos! Vamos pular! Meu parceiro Heraldo do Monte, doideira! Aí sim! Vamos pular! Acho que eu peço um aquerinho no bom. A taça não merece. O Beto Gabriel! Peixinho também tá aí comigo! Daniel João, Carol Souza, Cris, Lala, Gustavo, empresário dos cachorros. Não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Quem sabe canta essa aqui, ó. Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Tá na hora de um! Cacuxi, agora vou falar. Estou cancelando seu cartão. Hoje quem é o Rafael? Ô carioca. Hoje somos passado, casa encerrado. Esse é o salário dessa traição. E aí, meu amigo Renan do I Love Pagode? Domingos, eu vou te dar o papo. Solta só aquelas marcantes aí pra mim. Show! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo. Eu quero ouvir vocês cantando. Eu vou abaixar o som. Eu quero ouvir Marituba. Te quero só pra mim. Escuta o que eu vou dizer. Faz, faz o S com o Super Pop, o Arrasta... Ellison! DJ Ellison e Juninho Pop, Tomix e Landinho. Faz o S, ó! Faz, faz, faz o S lá em cima! Faz, faz, faz o S em cima aí! Faz, Marituba! Faz, faz o S! Faz, faz o S! Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Manda abraço pro Rogerinho. Falou, minha amiga Rebeca! Super Pop! Meu parceiro Tarcísio! Do Radiadores Triângulo Mineiro! Patrocinador oficial do Bloco do Alho! O Primote tá aí também, alô, Primote! Falou, Panda Jairas! Um beijo do teu amigo Tom! Ó! Oh, fala! Se você também me amou, ou sonhei demais. Bora, Melody, bora, Dourado! Deixa o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Quero ouvir! Quem sabe canta! Um, dois, três, vocês! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Oi, bebê. Ouça, amiga. E aí, Yasmin? Se esse amor é verdade, tu dá valor? Deixa acontecer. Sim. Não chorar. Chorar não vai ajudar. Até ter outra mulher, mas ele ama você. Pra cantar aí! Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil. Eu quero ouvir vocês cantando. Me diz. Vai, vai, vai, vai, vai. Não dá. Dói! Sei! Vem, Maílson do Tauá, vem! Sabe com o que eu estou aqui, Du? Com quem, maninho? Alô do Pei Pei, olha, meu amigo Pezão tá aqui com a gente. O Pezão do Pop tá aqui. Daqui a pouquinho, o gata dele chega aí. Aí já viu, né? É o sócio do Pop, Pezão. Meu amigo Thiago da Triton também. DJ Mariano. Mariano, tô te esperando lá no Pôr de Marés, Mariano. Ele, o Gel da Chavada também tá aí. Seca da Boia também tá na área. E também, meu amigo Thiago da Triton. Bora, Ginho! Leandro Tavares! Obrigado, Leandro Solano! Vinícius Silvio também! Alô, família Jackson! Tirari, tirari, cê tá no ar, ô! elite. Obrigado, meu grande amigo Thiaguinho. É o Thiaguinho da GDA, meu irmão, tá aqui com a gente. Ele, nosso amigo Hugo da GDA, aquele Hugo. Alô, André de Maracanã. Tomix. Toca marcante valendo. Bora botar pressão em cima deles. Vou fazer chover em cima deles. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. O Adriano é a primeira do Malarissa. Sua maninha manda. Meu amor, sem Luiz, Adriano. Alô, Matheus. Toda a galera do bloco do Alho. Meu parceiro Emílio também, Emílio. Empresário rei da carne, garoto! Preciso ter você aqui comigo. Bora botar pressão em cima dele! Você me perdeu. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Muito obrigado, meu amigo Thiaguinho, do Bloco na Pressão também. Alô, Thiaguinho! Você, vou encontrar um novo amor. Samba, o Pop na Folia, Pop Saudade, arrebentando aí, Pop na Folia neste domingo no Mangueirão do Samba. Alô, Marcinho! É mais uma do Neneco! Alô, meu padrinho Neneco! Se por aqui, Tom! Oi, minha madrinha! Rapaz, daquele jeito, bonita pro carnaval. E ela vai pra Cametá segunda-feira com o Bob! Alô, madrinha! Quem sabe canta! Quem sabe canta! Eu não! Se foi, me deixou aqui. Até que não tem gol! Coração sofre! Muito obrigado, Romarinho! Romarinho Melo! Francisco Melo também tá aqui no som! Obrigado, Trigueiro e o Círio! Os arrepiados saem comigo, obrigado, arrepiado! A situação é difícil. Vou aguentando no peito. O meu parceiro, o Daniel Tenório, aqui com a gente. O Edilson Raxa. Alô, Gilson. É só geladinho, papai. Apaixonado por você. Thiago da Triton também com a gente. Meu amigo Cuega também de Marituba. O Anão também tá aqui. O Anão tá apaixonado hoje, meu irmão. Ninguém segura. Fingir que você ainda se importa. Que você sempre estará junto a mim. E aqui do outro lado, nosso amigo Quiabo. Alô, Quiabo! Abraço pra você, Cancarinho. O grande parlamentar. Vereador Neneco também tá por aí. Alô, Neneco! Aquele abraço do Nandinho Brasil. Não esqueço de você, meu padrinho. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Parabéns, Playboy do Chapa Gesta, aqui com a gente. Um abraço ao Tubarão Alan. Alô, Tubarão! A situação é difícil. Prepara que lá vem o dourado. Quem gosta de putaria, grita aí. Vai, como? Quem gosta de putaria, grita de novo. Vai começar a putaria! Toma! Valeu, bebê Sivinha! A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento quem manda é o mamão, o Edilson Rex e o Daniel Demório. Rapaziada, deixa as mulheres e os viados, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo, meninas, com vocês, começou agora. Vai, danada! Vai, Guilton, deixa! Vai, vai, vai! Senta, senta, vai. Senta, senta! Meu parceiro André Rex, lá de Maracanã, já adiantando que pop no aniversário do Maracanã em maio! Senta, senta! Falou, Zé de Marituba! Oi! Primeiramente! Fala, Lã! Eu vou te dar-lhe o papo, família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Peraí, ô. Oh. Segundamente, ah. Olha pra cara dele e canta. E aê, bocade. Mas quem é que... Quem é que tem um amigo que pega a mulher feia no carnaval aí? Quem é? Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Vai de novo! E aí, Charles Mixi! Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho! Alô, Tarcísio do Triângulo Mineiro, Radiadores! É nóis, valeu! Thiaguinho e Juventude! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir. Fala o Mari, o Maicão, o Negão, o Sueli, família Trinca tá aqui também. Vamos beber. Fala o Bruno Pica-Pau, Dali Breno. Bota o copo, Vinícius Silvio. Vamos beber, nós vamos curtir. Obrigado, Mago. Tamo junto, tá todo mundo aí comigo. Cheio de dinheiro, vamos beber. Estoura essa champanhe. Hoje é a primeira do Mataís. Também tá aqui comigo. Empina aí novinha. Esquenta e vem quicando. Dá uma reboladinha. Quero te... Chega de Juventude. Obrigado, mano. Nossa, vem que hoje é funk mesmo. Quem é que tá solteiro? Bota tudo pro alto aí, galera. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. De cinza aí, galera! E galera, depois do bloco, sorriso, pop, agora sim! Bate na palma da mão quem tá cachaceiro hoje aí! Bate na palma da mão quem tá tomando cerveja aí! Bate na palma da mão quem tá tomando uísque aí! Bate! Bate! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão quem é do Paysandu! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! É bigolô! É bigolô! Mais alto! É bigolô! É bigolô! Yo! Yo! Remo! Vai, vai, vai, vai, vai! Remo! Eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Peraí, quem já tá louco, quem já tá doido, quem já tá chapado aí? Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Tá doidão! Joga a mãozinha, joga pro lado, joga pro outro, joga pro outro!